Porque tanta ingratidão? Com quem só quer te ver feliz? Ofereci tantos momentos, momentos que eu nunca vivi. Fecho os olhos e perco a razão, só pra me encontrar com você. E que esse não é meu destino, mas quem pode me dizer? Pensei que podia mudar você. Eu que sempre abri mão de tudo que eu podia viver, seguindo os meus pensamentos, pra hoje me fazer sofrer. Sei que o tempo pode mudar, mas hoje eu não posso dizer. Eu já não consigo pensar, meu pensamento é você. Feliz, ofereci tantos momentos, momentos que eu nunca vivi. Fecho os olhos e perco a razão, só pra me encontrar com você. Sei que esse não é meu destino, mas quem pode me dizer? Eu não posso te julgar, eu que escolhi amar e viver. Só não esperava tanto. Pensei que podia mudar você. Eu que sempre abri mão de tudo que eu podia viver, seguindo os seus pensamentos, pra hoje me fazer sofrer. Sei que o tempo pode mudar.